rápido e o que você faz? Quantas viagens você já fez com o ônibus Hacker? Ah, mais de uma dezena. Mais de uma dezena. Tá desde o começo também no projeto. Desde o começo. Ah, são aquelas perguntas lá mesmo? Por qual que é o barato do busão? Barato do busão? Bom, na verdade isso aqui é uma grande experiência coletiva, tanto de propriedade coletiva, próprio ônibus, se a gente for analisar, e tudo que fisicamente está dentro dele. É um tipo de propriedade compartilhada, um negócio que é difícil você encontrar um arranjo dessa natureza por aí, né? Com exceção de, sei lá, a congregação dos franciscanos gerencia o seu patrimônio dessa maneira. E é uma experiência de gerir um bem coletivo, né? Que serve a finalidade de um coletivo. Um coletivo é um bando de indivíduos, sem nenhuma vinculação única, partidária, ideológica, nada. Mas que compartilha esse tesão e esse amor pela apropriação de tecnologias, formas de fazer coisas. Esse é o grande barato. O barato do busão é essa característica compartilhada, coletiva e de vivência que ele traz. Tem que segurar para não pular? É, tá tremendo muito, eu acho. Beleza. Por que um ônibus rápido? Por que não um ônibus rápido? Talvez seja um ônibus porque não é uma bicicleta nem um avião, mas é um ônibus porque para fazer o que o ônibus Hacker tem feito é necessário que ele seja uma estrutura móvel. Esse deslocamento no espaço acho que é uma característica necessária para esse tipo de convívio, esse tipo de interação que os indivíduos têm dentro desse espaço. Está fazendo parte de algo maior que está acontecendo agora? Sem dúvida. Acho que se a gente olhar um cenário da distribuição mundial de poder e recursos, assim, a gente tem, você pode observar, assim, o poder que, sei lá, instituições como as instituições que integram o sistema financeiro internacional, e a cada ano que passa ganham mais poder, ganham mais poder mesmo, poder político, poder de interferir na vida das pessoas, de dizer o que vai ser feito, o que não vai ser feito no mundo. E é um processo de concentração, de renda, de poder bizarro que se acentuou de, sei lá, uma década e meia para cá. Eu acho que é um tipo é um paradigma que a gente vive. E obviamente que isso excita as pessoas para que elas tomem atitudes de tentar disputar um pouquinho desse poder que está cada vez mais concentrado na mão de poucas e poucas pessoas. Isso na lógica econômica, né? Se a gente fosse considerar uma matriz explicativa dessa natureza. E por outro lado, assim, o ônibus ele é uma confluência de diversos coletivos, de diversos grupos que manifestam racionalmente ou não algum tipo de discurso político dentro das coisas que eles fazem. Por exemplo, a Transparência Hacker, que é, vamos dizer assim, a matriz desse primeiro núcleo que rolou e tocou a primeira versão do ônibus hacker, a versão Alpha Zero, né? É um bando de gente que se interessa por modificar a forma com que os cidadãos se relacionam com informações de governo. Obviamente você tem uma implicação política nessa perseguindo essa meta de fazer com que os governos disponibilizem informação voluntariamente, né, sem que ela tenha que ser pedida. É uma coisa que impacta justamente na forma como as pessoas interagem com o bem público. Interagindo com o bem público, você, dessa maneira, são formas de você brigar pela redistribuição ou por uma reconfiguração da distribuição do poder dentro da sociedade. Tem um monte de coisas acontecendo por aí. Tenho consciência de que a gente é um grupo muito facilmente localizável no tempo e no espaço, né? A maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que vivem em grandes cidades, de um extrato de consumo mais ou menos parecido, né? Eu não sei se a gente tem aqui de fato uma representação do conjunto da sociedade brasileira, mas é um grupo que está disposto a gastar o tempo pensando em alternativas de interferir na vida cotidiana por meio dessa grande brincadeira com a apropriação da tecnologia de uma maneira crítica e meio hippie, né? Sempre tem uma... Sempre acaba tendo uma identificação dessa. Não que a gente tenha anseio e desejo de viver comunitariamente ou ser autossuficiente em termos de produção de comida e vestuário e tal, mas todas as nossas brincadeiras e todos os conhecimentos que são trocados aqui acabam esbarrando nessa piração que nos anos 60, nos anos 70 era identificada com esses grupos, essas comunidades de vivência. Eu acho que é uma grande releitura desse troço. Que coisas você gostou de fazer com o Busão, assim, que você fez pra caralho, você falou, que potencialidade você vê nessas coisas que você já fizeram? Cara, as próprias viagens são incríveis, né? É um espaço de troca genuíno, você realmente arranca toda a... Diga, desculpa. Fala um pouco de objetos técnicos, que brinquedos vocês têm aqui, tem de agulha de tricô, Ah, tá. Nessa piração do arsenal lúdico é bom. Nessa piração da infraestrutura e da estrutura compartilhada, uma das nossas intenções, de quem está mais próximo do ônibus, é equipar ele para que ele seja um espaço autossuficiente, né? Em termos de energia, em termos de conexão com a internet, em termos de material de consumo. Gerenciar isso para minha própria vida, por exemplo, já é um desafio. Assim, você pensa em fazer um espaço, um arsenal lúdico, para que você possa estimular outras pessoas a criarem essa relação de brincadeira, né? Essa relação lúdica com a tecnologia que está em volta da gente. A intenção dele é justamente essa, assim, se for pensar como um projeto. E os brinquedinhos, assim, coisas mesmo que vocês têm? Tem coisas interessantíssimas aqui. A gente tem um transmissor de FM de 10 watts. A gente tem uma super antena de 6 metros, a gente pode transmitir num raio de 10 km, mais ou menos, de onde a gente parar. A gente tinha e vai ter um gerador de energia de 5.000 watts. Tractanias, a gente tem um laboratório suficiente para produzir placas de circuito impresso. A gente tem computadores, fios, cabos, cordas, arames. É uma oficina ambulante, é um laboratório, uma biblioteca, um hackerspace ambulante. Balão, piscina, cavalete. Balão, piscina, cavalete. Gazebo. Barraca. Gazebo. Uma tenda. É uma porrada de coisa. Como funciona uma invasão hacker? Começou o fim. Olha, é engraçado porque o jeito que as coisas são. O jeito que as coisas acontecem é muito. Eu não sei se eu tenho propriedade para dizer como elas acontecem, mas eu posso dizer como elas têm acontecido. Em geral, elas partem da iniciativa de um, dois ou três indivíduos que propõem uma presença do ônibus dentro de algum lugar, um espaço, um evento, uma comunidade, uma escola e tal. E aí, se existe interesse dessa comunidade em geral de falar, o negócio acontece. Em geral, a nossa brincadeira é se deslocar do ponto zero do ônibus, que por acaso está em São Paulo, chegar até um lugar e propor e realizar uma série de atividades que a gente organiza com o nome de oficinas. Botou o cartão, velho. Botou o cartão?